importa se ele é merda. Eu aceito risco de sentir sua falta. Quero a mordida dessa boquinha safada. Aquela enganada diferente. Me ilude lá, me ilude frente. Eu sei que cê não quer, eu sei que cê não ama. Mas vale a quebrada de cara, a quebrada de cama. Eu sei que cê não presta, eu sei que cê não ama. Mas vale a quebrada de cara, a quebrada de cama. Preocupa com os pés, primeiro a gente se lasca, depois a gente supera. Preocupa comigo não, só se preocupa com os pés. Deixa que eu pago a conta se der merda. Eu aceito o risco de sentir safado. Quero a mordida dessa boquinha safada. Aquela enganada diferente. Me ilude de lado, me ilude de frente. Eu aceito o risco de sentir safado. Quero a mordida dessa boquinha safada. Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu Câmara de Floriano é exemplo de transparência e investe em tecnologia e comunicação para que você não perca nada do Legislativo, desde os trabalhos diários nos gabinetes, no site e nas redes sociais Facebook e Instagram, Câmara Floriano Pi e no rádio, até a transmissão ao vivo de qualidade das nossas sessões, através do YouTube da Câmara Municipal e pelo site piauinoticias.com. Se você não pode acompanhar as sessões às 9 da manhã, ouça a reprise na Rádio Difusora 91,5 às 7 da noite. Câmara de Floriano, casa e voz do povo, cada vez mais perto de você. Quem come pede mais. Fries Coringa é qualidade. Churrasco, cebola, salsa e sabor tradicional. Fries Coringa é especial. Fries Coringa, batata saborosa é Fries. Fries, porque você merece melhor. Quem come pede mais. Sua batata é Fries Coringa. Santa Clara Veículos, hoje eu realizei um sonho de criança. Comprei o meu carro com quem eu tenho confiança. Na Santa Clara Veículos, o melhor negócio eu fiz. Com a mão no volante, saí dirigindo feliz. Santa Clara Veículos, compra, vende, troca e financia. Autorizado Fiat, com toda garantia. Santa Clara Veículos, na Avenida Bucar Neto, 435 Centro, Floriano. Fone 3522-2059, fax 3521-4081. Santa Clara Veículos. É hoje que eu me estou na casa da Maritinha. Quê? Aqui na minha casa mesmo, não. Aqui tu não se cria, seu cabra velho, sem vergonha. Todos os dias, tiro 10 minutinhos do meu tempo pra dar uma geral no quintal aqui de casa e não deixo passar nada. Água parada é um lugar perfeito pra esses bichos velho feios. Sai daqui, buquinho! Floriano sem dengue. Uma campanha Prefeitura de Floriano, Secretaria de Saúde. Vem cá! Você pensa em trabalhar na área que sempre sonhou? A escolha certa para seu futuro é a Unigrande. A faculdade nota máxima no MEC e um dos melhores centros universitários do país. No Unigrande, você tem mensalidades fixas. Vai perder essa oportunidade? Acesse www.unigrande.edu.br ou ligue 89 99981-6637 ou 89 98134-7386. Estamos na Rua Padre Reis, 672, anexo Kids Pequeno Príncipe. Unigrande, garanta o futuro que você merece. Arraiá de oferta Super Quaresma, arroz Favarin 5 quilos, 24,90. Feijão da casa, o quilo, 5,50. Fraldinha Ramax, o quilo, 24,90. Costela bovina em tiras, o quilo, 13,99. Fécula de mandioca nereal, quilo, 3,99. Óleo de soja Vitalive, 900ml, 5,99. Chocolate Bis 100 gramas, 4,99. Biscoitos Mabel Sabores, 300 gramas, 4,50. Vassoura sem cabo Condo, 2,99. Uma festança de economia no Super Quaresma. 2024 chegou e você está com o bolso um pouco apertado, não é mesmo? IPVA, compras de material escolar dos filhos, mas eu tenho a solução para você. Conheça o Virtex Cred, crédito fácil, rápido e seguro para os clientes Virtex. Para solicitar, é muito simples. Você, cliente Virtex, com mais de 12 meses de contrato, pode realizar a solicitação de R$500 até R$5.000 parcelados em até 36 vezes. Basta realizar a sua simulação de empréstimo em nosso site cred.virtex.com.br ou ligar agora mesmo para o 89 31 99 09 90 e realizar a sua simulação. Chega de começar o ano com o bolso vazio. Conte com Virtex Cred. O que foi, mulher? Vai assustar outro, vá. Mas homem, com meia hora que eu vejo tu metendo arame nesse cano. Mas tá entupido, eu vou fazer o quê? Mas homem, o pessoal da Limpa Fácil faz esse serviço aí em um minuto. Em minuto? Eu duvido, eu nunca vi isso aqui. Pois você tá atrasado, rapaz, escuta o homem aí. A Limpa Fácil, além de limpar fossa, desentope qualquer tipo de tubulação com o sistema de hidrojateamento. São dois caminhões para lhe atender com equipamentos de última geração. Alugamos banheiros químicos. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 89-99410-2464 ou 99464-8353. Fale com Cício da Bosta ou Joaninha. Aceitamos cartões. Se encheu ou entupiu, é Limpa Fácil. Bebê, por não é que tem mesmo. Vou largar de mão pra aqui, rapaz. Chama ele mesmo. Obrigado, minha comadre. Obrigado. Drogaria União. Praça Doutor Sebastião Martins. Esquina com a Rua Alfredo Estrela. E ao lado do Mercado Central. Medicamentos livres e controlados. Com o maior estoque da cidade. Seu medicamento gratuito ou com descontos especiais pela Farmácia Popular. Venha aproveitar a equipe mais qualificada com os melhores preços da cidade e região. Drogaria União. Venha para economia, qualidade e melhor atendimento. Mais alegria, muito mais Difusora. 91,5. ZYKL 224, canal 218. Rádio Difusora de Floriano, FM 91,5 MHz. Floriano, Piauí. A Rádio da Notícia. Sempre com você. Bom, bom, bom dia. Bom dia. Zora FM. Bom, bom, bom dia. A mensagem do dia. Beleza, bom dia para você ligadinho na programação aí da Rádio Difusora. Olha, que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe imensamente o seu dia. Que hoje a fé, a coragem e a força estejam presentes, que haja muitas alegrias e conquistas, que você tenha um dia abençoado. Olha, um bom dia para você. Coloque nas mãos de Deus o que inquieta o seu coração e recomece agradecendo a Ele pela oportunidade de mais um dia. Tudo que colocamos em suas mãos em oração tem saída, tem solução, tem resposta. Um feliz sábado para você. Se ligado no programa. Vem aí na Difusora FM 91,5. A nossa próxima atração. Prepare o seu coração. É hora de sorrir e cantar. Notícia, música, informação. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Alô, bom dia. Hoje é sábado. Saia daí, porque ele chegou com mais alegria. Jota Lima. É o teu sábado, meu sábado de dia 8 de junho de 2024. Bom dia, bom dia. Chegou o sabadão junto com ele no final de semana. E aí, tá tudo bem por aí? Eu tenho certeza que tá. Final de semana pra você refletir, é pra você brincar, curtir com a família, aquele almoço, aquele churrascão. Um abraço pra essa galera boa que está ligada aí no nosso programa 91,5. Este é o show da manhã, interagindo com a gente através do nosso telefone. Que bom que você vai estar conosco a partir de agora, tá bom? Você tá onde agora, hein? Tá em casa, do trabalho? Você tá curtindo a gente na van, no caminhão, no ônibus, aí no carro de passeio? Você tá no colégio? Tá no táxi, no Uber? Onde você tá? Tá legal, tá com a Difusora, tá bom demais. Ela tá bem distante, você que tá distante aí curtindo através do aplicativo do Radiosnet, também do nosso aplicativo aqui da Rádio Difusora, um ótimo dia para você. Sábado contagia e começa assim com muita alegria a nossa programação. Hoje eu quero estar com você neste sábado maravilhoso de 8 de junho, já são 8 de junho do ano 2024, preparando aí, né? Esse mês vai ser um mês junino de festa, de muita alegria, mas vamos ter fé também, né? Fé no Criador, buscar mais. Aquele abraço, meu amigo, minha amiga. Hoje eu quero agradecer lá nos transmissores, Josivan Silva, direção comercial, Raimundo Paes Reis, direção geral, José Antônio do Vale Reis. E lá na produção e roteiro, roteiro e produção, nós temos a Socorro Ferreira e a Isamélia Carmo. Bom dia para essa galera boa! Você, meu amigo, você, minha amiga. Vamos lá, o que diz dia 8 aqui? Comemoramos o que nesse dia 8? Hoje é dia do oceanógrafo. Hoje é dia também do... Deixa eu ver aqui. Dia Mundial dos Oceanos, dia de São Bernardo. Hoje é dia também de você estar aí consciente, que é um dia especial, tá bom? Tá bom demais, essa galera boa já tá curtindo aí nosso programa, nosso sabadão. Vamos juntos, trazendo a boa música. Alô, pra essa galera que tá aí também na sintonia da nossa rádio, na cidade de Barão de Grajaú. Grande abraço, os irmãos de Barão. Programa Show da Manhã. Show da Manhã. And on the Rock Station. Show da Manhã. Show da Manhã. Com Jota Lima. Move 10, bom dia. Essa é pros falador. Alô, Inês. Do Pantanal explodindo, tocando suas modas. Cigarro já na betuca, tá quase queimando a minha mão. Usa barata, cacheta na mesa, expedindo a promoção. Tem vida mais cara, mas melhor que essa não. Que vem até desacreditar nessa vida que eu tô levando. Como é que ganhando tão pouco é vitão? Esse aí não presta, não vale nada. Mexe com coisa errada. Alô, inveja! Bebe que nós paga. Pra quem tá me enganando, tudo que eu tô fazendo. Faz o quê? Pra quem tá me julgando, pros fiscais de sofrimento. Bebe mais e fala menos. Pra quem tá me enganando, tudo que eu tô fazendo. Bebe mais e fala menos. Pra quem tá me julgando, pros fiscais de sofrimento. Me fala, né? Cês enchem o saco, eu encho a cara. Cês aturam, passa nada. Alô, inveja! Bebe que nós para. Cês enchem o saco, eu encho a cara. Cês aturam, passa nada. Alô, inveja! Me fala, né? Tem muita gente que é assim. Até desacreditar nessa vida que eu tô levando. Como é que ganhando tão pouco deve dar? Esse aí não presta, não vale nada. Mexe com coisa errada. Alô, inveja! Bebe que nós paga. Pra quem tá me julgando, tudo que eu tô fazendo. Mas o quê? Pra quem tá me julgando, pro sistema de sofrimento. Deve mais. Me fala menos. Pra quem tá vigiando tudo que eu vou fazer. Bebe mais. Me fala menos. Pra quem tá me juntando pros fiscais de sofrimento. Bebe mais. Me fala menos. Vocês enchem o saco, eu encho a cara. Vocês aturam, passa raiva. Alô, inveja. Bebe que nós fala. Cês enchem o saco, eu encho a cara. Cês aturam, passa raiva. Alô, inveja. Bebe que nós fala. Rapaz, quem gostou, faz barulho, Brasília! Tá meio adiantado aqui, eu nunca passei isso pra você. Muito obrigado! Você canta lá. E sabendo, né? Show da Manhã, na Difusora FM.

É isso aí, você ligadinho no programa Show da Manhã, tá bom aí a sequência? Vai ficar melhor agora que você vai interagir com a gente pelo nosso WhatsApp 994420142. É hora de você participar, hein? Hoje, sábado, dia especial, até meio-dia, muita gente trabalhando, tem umas que vai o dia todo, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu quero mandar um alôzão lá pro meu amigo Pio, que tá curtindo a gente em Jaraguá do Sul, é isso? Pessoal lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, muito bom dia. E a alegria segue para você que tá ligado na nossa programação. Mandar aquele bom dia, aquele alô para você em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Tá ligado com a gente? Maravilha! Uma ótima manhã! É o sabadão aqui da Difusora, que tá bom demais! Turma boa aí, né? Vamos juntos! Levando aqui a boa música para você, agora sim, vamos lá! Daqui a pouquinho tem sucesso aí para você, para todo mundo aí que está no rádio. O rádio é gostoso de se ouvir, né? É bom demais. Já tem mais. Segura aí. Não saia daí. O Show da Manhã volta já na Difusora FM 91,5. Santa Clara Veículos. Hoje eu realizei um sonho de criança. Comprei o meu carro com quem eu tenho confiança. Na Santa Clara Veículos, o melhor negócio eu fiz. Com a mão no volante, saí dirigindo feliz. Santa Clara Veículos, compra, vende, troca e financia. Autorizado Fiat, com toda garantia. Santa Clara Veículos, na Avenida Bucar Neto, 435 Centro, Floriano. Fone 3522-2059. Fax 3521-4081. Santa Clara Veículos. Elton Autopeças, peças genuínas e originais para caminhonetes nacionais e importadas. As melhores marcas para reposição, com a entrega gratuita e mais rápida da cidade. Garantimos qualidade e bom atendimento com os melhores preços. Fale conosco pelo fone 89-994-69-4754 e o WhatsApp 89-994-14-1032. Precisou de peças para caminhonetes? É com Elton Autopeças, localizado na Avenida Doutor José Ribamar Pacheco, número 45, no bairro Cancela. O feirão de hortifruti com preço e qualidade desse final de semana. Abóbora comum, quilo 2,40. Cebola roxa, quilo 13,90. Cenoura, quilo 10,49. Tomate, quilo 8,99. Pimentão verde, quilo 7,79. Cebola nacional, quilo 8,69. Mamão formoso, quilo 2,79. Banana prata, quilo 5,49. Maçã nacional, quilo 11,99. Abacaxi, a unidade, 3,90. Ameixa fresca, quilo 18,79. Alho, quilo 39,29. Frutas, verduras, raízes e folhagens com a melhor qualidade para você. São Jorge Supermercados, cada vez mais barato, cada dia mais amigo. Junho, mês da paixão. No Dia dos Namorados, surpreenda o seu amor com presentes das Lojas Dragão. Calçados, confecções e acessórios com descontos à vista ou a prazo em até 10 vezes nos seus cartões. Aproveite os descontos de 40 até 70% em produtos selecionados. Compre e concorra a uma mala de viagem. O romance está no ar. Lojas Dragão. O lugar certo para fazer quem você ama feliz. Vem pra Quaresma, Motopeças é a sua melhor opção. Serviço de qualidade é a melhor da região. Vem pra Quaresma, Motopeças é a sua melhor opção. Tudo em peças e acessórios, venha logo comprovar. Quaresma, Motopeças, corre logo, vem pra cá. Quaresma Motopeças. Peças e acessórios para motocicletas e oficina com mão de obra qualificada. Avenida Bucar Neto, 901, Centro, Floriano. Contato 89-999-74-9039. Serviço de qualidade é a melhor da região. Quaresma Motopeças.

melhor balada do seu fim de semana começa aqui. É festa. O seu fim de semana com churrasco e com a turma. Só aqui tem a combinação perfeita. Eu sempre tô ligada. A preferida do fim de semana, você já sabe qual é. Difusora FM. Beleza, beleza, beleza. Você tá ligado aí na programação? Vamos lá. Hoje é sabadão. Como é que tá o teu sábado aí? Tá bom? Tá bom demais. Vamos pro WhatsApp aqui da Rádio Difusora. Deve estar lotado aí de participação. Muita gente aí gosta de estar interagindo com a gente. E o nosso sábado legal tá assim. Você que está no trabalho, você que tá precisamente em casa, no sítio, na fazenda, tá cuidando aí dos bichinhos, tá cuidando do almoço, que legal, maravilha! É uma manhã linda, onde você vai desfrutar aí de tudo de bom. Já tem gente para participar aqui do WhatsApp, eu quero aproveitar aqui e mandar aquele abraço para todo mundo aí ligado no Rio Branco. Nosso amigo Elton mandando um alô especial para a galera do Rio Branco. Elton, autopeças! Nossa, bom dia, eu quero a música de Agrinaldo Timóteo, Verde Campo de Minha Terra. Oferecer para Dona Toninha, Dona Raimundinha, Dona Lita na guia, Conceição no Melatão, Graciano Vaquejador, para Dona Luísa, Inacinha, e Ana Lúcia, e Joaninha, Toninha, para seu Francisco, e para Socorro no Via Azul, Socorro de Cocó lá no. E todos os ouvintes para você. Um abraço, Dona Maria Batista. Tá certo, pessoal lá da Santa Teresa. Olá, bom dia. Peço uma vaquejada Bonde do Vaqueiro, Lua de Prata. Ofereço para toda a minha família. Para Cleide Avelino e família Novo Coqueiro. José da Guia e família Novo Coqueiro. Luzinete e família Novo Coqueiro. Maria Zilda, meu tinista, Riacho dos Boi. Rosilda e família no Riacho dos Boi. Coyol e família no Rio Branco. Elizabeth e família em Poções. Socorro no Cocota e família no Boqueirão. Laurene e família no Bom Sucesso. Para todos que gostam da vaquejada. Para você, assina Poliana nos Tinguins. Obrigado aí, Poliana. Obrigado a todos. A sua manhã, do jeitinho que você gosta. Difusora, a rádio do sucesso, a rádio da alegria. Vem com a gente todos os dias nas manhãs aqui da Difusora. É bom ter você. Você que está curtindo em casa, no trabalho aí. Já vamos juntos aqui. Legal, hein? A rádio dos melhores ouvintes. 91.5, a rádio dos melhores ouvintes. Se algum dia a minha terra encontrar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar, de rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos. Meu amor, na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua e seguiremos com emoção nos verdes campos do lugar. Nesse instante eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do mar. meu amor a passear nos verdes campos. Show da Manhã, na Difusora FM. 91,5. Bonde do Vaqueiro. É vaquejada de luxo. Saio e não vejo ela. E quando escuto um barulho no portão, penso que é minha paixão. Saio e não vejo ela. E quando eu vejo minha viola no canto, me lembro dela e não sei o meu canto. Nós dois cantávamos olhando a lua de prata. Sinto muito sua falta, meu amor. Nós dois cantava olhando a lua de prata. Sinto muito sua falta, meu amor, te amo tanto. Você ouve 91,5 Difusora FM.

não deixe de se inscrever. O Enem abre oportunidades para todos. Por isso, quem é do Rio Grande do Sul terá mais de uma oportunidade de fazer inscrição. Pode se inscrever agora ou pode esperar um novo período de inscrições que o Ministério da Educação vai abrir só para quem é do Rio Grande do Sul. Para os candidatos dos outros estados, as inscrições vão até 7 de junho. E lembre-se, beneficiários do programa Pede Meia que se inscreverem e comparecerem aos 2 dias de provas ganham um incentivo financeiro de R$200. Saiba mais em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. O trabalho dos vereadores de Floriano é intenso e não acontece só nas sessões. Todos os dias eles estão nas ruas, ouvindo a população, fiscalizando as obras da cidade e ações do município, visitando locais que exigem melhorias, verificando denúncias, promovendo parcerias, criando e analisando projetos e leis, reunindo as comissões internas e atendendo diariamente nos gabinetes. Acesse também o nosso portal da Transparência, floriano.pi.leg.br. Câmara de Floriano, Casa e Voz do Povo. Canjiquinha saborosa, depressinha a gente faz. Da canjica, da pamonha, dá pra fazer muito mais. Com canjiquinha se faz festa o ano inteiro. De janeiro a janeiro, tudo é animação. Em um minuto está pronta a canjiquinha. Com a qualidade Coringa. Campelo Curso oferece a oportunidade que você procura. São mais de 80 cursos profissionalizantes para você que quer ingressar no mercado de trabalho. Venha para o Campelo Cursos e seja o vencedor. Cursos de administração, atendente de farmácia, operador de caixa, vendas, logística e muito mais. Matricule-se em um curso profissionalizante e ganhe o curso de informática grátis. Não perca essa chance de ser um profissional e alcançar suas metas e objetivos. Venha estudar com a gente. Campelo Cursos. Cursos, Rua Fernando Marques, 711 Centro. Fone WhatsApp 89 9442 6543. Arraiá de Ofertas é aqui no São Jorge Super. Feijão de corda quincal tipo 1 quilo, 8,99. Massa de arroz flocão coringa 500 gramas, 3,69. Sobrecoxa de frango sadio 1 quilo, 9,99. Linguiça calabresa perdigão 1 quilo, 27,30. Água sanitária Brilux branco litro, 2,89. Creme dental com gato triplação 180 gramas, 7,50. Arraiá com economia super. As promoções da Miguel Eletromóveis não param. Olha só o que preparamos para você. Cama box casal de espuma de R$1.140 por R$799 à vista. Sofá 2 e 3 lugares a partir de R$999 à vista. Colchão solteiro espuma só R$279 à vista. Box casal de molas de R$1.190 por R$999 à vista. Poltrona da vovó apenas R$1.299 à vista. Promoção válida até durar o estoque. Tudo isso e muito mais. Uma ampla variedade em cama box de todos os tamanhos, colchões, sofá, painéis, sala de estar, fogões, cozinha, guarda-roupa, cômodas, eletro e eletrônicos, linhas de escritório e industrial. Tudo isso com entrega e montagem grátis. Floriano, Barão de Grajaú, São José do Peixe, Amarante, Francisco Aires e região vizinha. Entre em contato no telefone 89 99466 5481 ou pelas redes sociais, Instagram e Facebook, Miguel Eletromóveis. Satisfação em lhe atender. Vai começar a montar o enxoval do seu bebê? Então conheça a Mirante Baby, uma loja completa que tem tudo para seu bebê e muito mais. Na Mirante Baby, você monta o enxoval do seu jeitinho e ainda facilitamos o pagamento em até 10 vezes sem juros nos cartões. Duas lojas no centro de Floriano, Avenida Bucar Neto, 244B e Avenida Getúlio Vargas, 237A. Mirante Baby. Enxoval Kids e Brinquedos.

Opa, o povo no orçamento. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Quer economizar na hora de comprar o seu medicamento? A Farmácia do Povo Trabalhador é o melhor lugar para você encontrar menor preço, melhor atendimento e maior diversidade em medicamentos éticos, genéricos, similares, vitaminas, xaropes, pomadas e itens de perfumarias. As melhores marcas e produtos. Temos também os serviços de aplicação de injeção, teste de glicemia, aferição de pressão e perfuração de brincos sem cobrar nenhum centavo. Isso mesmo, serviços gratuitos. Então não perca mais tempo. Vá hoje mesmo conferir essas e muitas outras ofertas da promoção. Na Farmácia do Povo Trabalhador, você encontra preço barato que tanto procura. Próximo à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone 89 99442-7447. Vou repetir, DDD 89 99442-7447. Chama no zap que realizamos a entrega. Aguardamos por você. O Enem 2024 vem aí. É a sua chance de realizar o sonho de fazer um curso superior. As inscrições vão de 27 de maio a 7 de junho. Não deixe de se inscrever. O Enem abre oportunidades para todos. Por isso, quem é do Rio Grande do Sul terá mais de uma oportunidade de fazer inscrição. Pode se inscrever agora ou pode esperar um novo período de inscrições que o Ministério da Educação vai abrir só para quem é do Rio Grande do Sul. Para os candidatos dos outros estados, as inscrições vão até 7 de junho. E lembre-se, beneficiários do programa Pede Meia que se inscreverem e comparecerem aos 2 dias de provas ganham um incentivo financeiro de R$ 200. Saiba mais em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta com o Show da Manhã, Difusora FM 91,5. O fim de semana aqui é tudo de bom, tudo de bom. Mais alegria, muito mais. Belezinha, gente! Olha, eu vou convidar você para aproveitar economia de verdade no R. Carvalho com ofertas especiais. Corra para a loja lá do R. Carvalho e aproveite, ó. Tem laranja, o quilo, batata doce, o quilo, limão, o quilo. Cada só R$ 2,99, abacaxi unidade e repolho verde, o quilo, R$ 3,99 cada. Tomate, o quilo, maracujá, o quilo, pimentão verde, o quilo, cebola, o quilo, cada só R$ 6,99. Pão de forma leite Santa Fornata, 430 gramas, o pacote, só R$ 8,79, garanto o seu. E atenção, tem a bisteca suína congelada, quilo, R$ 14,90, colchão duro bovino resfriado, quilo, R$ 26,90, linguiça calabresa, o quilo, R$ 26,90, olha só, batata congelada, o quilo tradicional, grátis 200 gramas, só R$ 27,50. Lembrando que você compra em todos os cartões e ainda divide, se quiser, em 3 vezes sem juros. Ofertas válidas somente para hoje, sabadão, hein? Vamos lá. Essa galera aqui é boa aqui demais, hein? Vamos juntos. Quem tá conectado com a gente? Tá falando conosco é a nossa querida amiga Rosilene. Olá, Jota. Eu tô aqui na sintonia. Rosilene do Cajueiro. Gostaria de ouvir Diana. A música da minha vida. Para todos os ouvintes e para você. Abraço. Um abraço também para você. A Marisa Leite tá sempre ligada com a gente, a Marisa Leite. Ela está na sintonia no bairro Santa Rita. Lá eu quero mandar um alô especial para a Daguia Gata também, lá no bairro Santa Rita. Pessoal da Princesinha também. Um grande abraço. Vamos juntos. Ela quer ouvir a Marisa. Look Dub. É sucesso aqui de um reggaezinho bem bacana aí. Das antigas isso aqui. Vamos juntos então. Ah, a programação tá feita. E você participando pelo 994420142. Vamos então com essa boa música. Você que está curtindo legal a programação do Show da Manhã, especial de sábado. Hoje é dia de você participar, de pedir a sua, mandar o seu alô. Aquele abraço para todos aí que sintonizam a gente no Bem-Quer. Pessoal do Ausente, Lameirão, né? Na Rodagem, município de Barão de Grajaú, Manga, Maranhão, Muquem. Truque. programa Show da Manhã. Show da Manhã. And on the rock station. Show da Manhã. Show da Manhã. Com J. Lima. Manhã. Show da Manhã. Show da Manhã. Na Difusora FM 91,5. Saudade muito. se amava pra nós dois. Ela dizia tanta coisa. Esta canção de amor foi o motivo que deixou uma lembrança tão marcante em minha vida. Você talvez não saiba o que eu sinto, pois você se foi sorrindo e nem ligou pro meu amor. Você se afastou tão de repente, nem disse adeus e foi mesmo em silêncio. Que culpa tenho eu se a lembrança me faz sentir saudade de você? Ao mundo inteiro eu gostaria tanto de dizer que eu não posso mais ouvir a nossa música. Muito grande quando lembro dos momentos em que ouvíamos a música. A canção falava de um casal que se amava e pra nós dois ela dizia tanta coisa. Esta canção de amor foi o motivo que deixou uma lembrança tão marcante em minha vida. Você talvez não saiba o que eu sinto, pois você se foi sorrindo e nem ligou pro meu amor. Você se afastou tão de repente, nem disse adeus e foi mesmo em silêncio. Culpa tenho eu se a lembrança me faz sentir saudade de você? Ao mundo inteiro eu gostaria tanto de dizer que eu não posso mais ouvir a nossa música. Com Jota Lima. Um show de alegria em seu rádio. Show da Manhã. Show da Manhã. Demais, hein? Programa Show da Manhã com você nessa manhã. Que bom, hein? São 10 horas e 10 minutos, 10 e 10. E pra você aí, tá rádio ligado. Que maravilha, hein? Tem mais gente pra participar do programa? Mandar aquele alô especial lá pra Dona Leda, Tia Leda ligada, né? Obrigado, Tia Leda. E o programa tá assim, ó, não para de jeito nenhum. A galera boa ligadinha aí. Onde tem fuá hoje, você vai estar lá, né? Começou aí o mês junino, o mês aí onde a turma boa promove aí muitos eventos, muitas quadrilhas. E é bom, né? Arraiar em todos os cantinhos da cidade aí. Sucesso que vai pra Tânia. Um abraço pra querida Tânia curtindo a gente ali na rua da Independência, né? A Raimundinha lá na Malhada Vermelha tá curtindo o programa também. Bom dia, bom dia, bom dia! Programa Show da Manhã. Show da Manhã. And on the Rock Station. Show da Manhã. Show da Manhã. Com Jota Lima. Sucesso! Camarote Shows. Nasci e me criei numa casa de taipa. Lá não tinha luz nem água encanada, mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da enxada. Papai trabalhou e pagou meus estudos pra eu sair da roça e ganhar o mundo. E eu voei tão alto feito um gavião. Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão. Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade. Meu lugar é no meio do mato, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem. Vai! Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade. Meu lugar é no meio do mato, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem. Chama na safona, sucesso, Gleice Gavião! Participação de quem? De quem? O papai! Só dia doces e salgados! Nasci e me criei numa casa de taipa. Lá não tinha luz nem água encanada, mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da enxada. E papai trabalhou e pagou meus estudos pra eu sair da roça e ganhar o mundo. E eu voei tão alto feito um gavião. Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão. Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade. Meu lugar era o mesmo mato, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem. Abre, meu filho. Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade. Meu lugar era o mesmo mato, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem. Saúde! Bebê, vamos relembrar aquela saudade nossa? Amor! Belezinha, vamos lá, vamos chamar o Renato que já tá com a gente. Oi, Renato, bom dia, Renato! Meu amigo Jota Lima, que você tenha um bom sábado, um bom domingo e uma boa semana e uma semana toda. Eu tô aqui, como sempre, quarta, sexta e sábado, no maior e no melhor supercar de Floriano. Vem pra perto do rádio. Se for o telefone, bota bem alto. Se for a internet, bota bem alto. Rede social, bota bem alto. Presta atenção. Aqui nós temos até ouro pra vender na entrada de óculos também. Você pode vir aqui no R. Carvalho. Tem bombom também. E também tem um estacionamento que você diz, o carro não pega sol de jeito nenhum, nem a bicicleta. Eu tô falando do R. Carvalho, no meio de São João, São Domingos, São Pedro, no meio dos namorados e das namoradas. Alô, ontem eu não conhecia a Fernanda Bolo, tava mal.